Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e o tema dessa semana é um tema doente. Apenas isso. Tipo cabeça. É um tema de pessoas doentes. Não uma doença clínica, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês. Mas hoje nós vamos falar das nossas manias. Aqueles hábitos que a gente pode até tentar largar, pode até tentar tirar da nossa vida, mas eles continuam lá, firmes e fortes. Eu sou a Adri, e eu pego manias das pessoas por osmose. Ah, eu conheço umas pessoas assim. Você copia manias. Ela absorve naturalmente. Exato. É triste. Isso mostra que você tá em boas companhias. É. Eu não vou nem falar quais as minhas companhias no momento, senhor. Só pra Olha dizer. Olha aí, bom. Ah, aqui é o Sage e eu já fui chamado de louco. Eu olho minha lista de mania e acho que as pessoas têm razão. Olha, Sage, não é pra falar eu nada. Eu não te considero nem mais humano, Sage. Eu já passei desse... Esse ponto já foi. Aqui é o cabeça e por culpa de uma mania minha, hoje eu ganhei um filho. Mas, hein? Oi? Mania por sexo, mania na não. casa de... Nessa casa. Camila, você sabe não. disso? Calma. Eu vou explicar mais tarde. Acalmem-se. Você pode deixar assim se você quiser também. Posso, né? Você pode. Posso ver o que vai rolar, Exato. Né? Exato. Pode ser. Aí você pode vai ser. Dever explicações pra outras pessoas que não estão aqui na gravação no momento. Mas aí é com você. Bom, eu sou a Fernanda Popon, que eu sou normal, não tenho mania, isso é tudo intriga da oposição. Obrigada. Aham. Tá. Pra começar esse podcast, vamos então definir um pouco o que são manias, né? Segundo a definição do Wikipédia, né, a mania ela tem uma definição clínica, né, que fala que é um distúrbio mental definido como um período distinto, durante o qual existe um humor anormal, persistente, elevado, expansivo ou irritável, né. Mas aqui nesse podcast, eu acho que a gente não vai falar dessa parte clínica exatamente, totalmente, né. Iremos falar mais também da parte da concepção popular, que é a mania. São hábitos ou comportamentos que, de uma atividade rotineira que a gente acha que é estranha, né, cara? Se a gente for explicar pra alguém falar dessa mania, cara, a gente vai sentir um pouco de vergonha alheia, a pessoa vai olhar torto pra gente, vai achar a gente mal educado, etc, etc, etc. É importante a gente aqui enfatizar essa diferença, porque assim, mania também é um termo clínico. Tem códigos CID do Comitê Internacional de Doenças. Então, aqui a gente não tá querendo fazer piada com pessoas que realmente... Não, a gente só quer fazer piada com a gente mesmo, a gente só tá aqui pra se zoar. A gente quer rir então, da gente mesmo porque a gente é idiota e a gente sabe disso, entendeu? E como a gente faz sempre. Esse termo acabou se tornando popular porque... Muitas coisas que são essas manias clínicas, muitos traços, as pessoas acabam reproduzindo sem que necessariamente elas tenham essas doenças, transtornos e pãs. Bom, a gente vai falar de hábitos estranhos, então eu já começo falando do meu hábito mais estranho. Mais? Você vai começar do baixo, vamos lá então. Que é uma coisa assim que o cabeça sabe o que é, o panda já sabe o que é, eu já falei pra eles também, que é quando eu vou ver um jogo de futebol transmitido pela TV. Boa. Qual é o meu comportamento que eu acho mais... As pessoas acham estranhas até. Eu vou ligar a TV, aí eu vou botar um jogo assim no futebol brasileiro, tá ali na TV, e o que que eu faço? Eu muto a TV e ligo o rádio. Ou seja, fico assistindo o jogo pela transmissão na TV e muto o rádio. Eu faço isso desde 2003, pra ter uma ideia. Quer cara. Dizer, o Sage, na verdade, ele gosta de tomar spoiler do que tá acontecendo no jogo. Exatamente. Não, pior ainda, se tu tá assistindo pela TV sentido. A cabo... E escutando no rádio, o spoiler é muito atrasado. Grande. É. O time já fez 2 gols e você não escutou, você não viu ainda. Sabe o que é mais triste? É quando, por exemplo, eu tô numa chamada assim no Skype com a galera, aí eu falo, opa, que saiu o gol. Da puta. Algumas vezes eu já escutei um spoiler Copa, isso foi panda. Um inferno, né? Não, eu não jogo assisto Brasil mais e jogo Alemanha, perto do Sage. O Sage já sabia que tava no sétimo, ainda tava no terceiro, né? Mas o Sage já tava no sétimo, né? Por exemplo, a gente foi ver a abertura da Copa na casa do Panda da Fer, né? Aí eu falo, falou assim, olha galera, eu vou dar um spoiler. Não conta, não conta. Não, é, para, Sage. Que merda, né? A gente quase expulsou ele. O pessoal empolgado pra sair um gol já sabe. Ih, não vai ser nada, gente. Ih, não vou nem me preocupar. Não, sério, gente, eu lembro que na época da Copa, eu acompanhava pelo chat e a primeira coisa que falava antes de todo jogo, você não se atreva a dar spoiler no jogo. Eu admito que até esse momento a ideia de spoiler de jogo era uma coisa muito nova pra mim. Eu não sabia que isso era possível, aí descobri que de fato é possível e tem pessoas que gostam de fazer isso. Né, é porque assim, enquanto as pessoas normais buscam o quê? Elas buscam o melhor tipo de transmissão possível, ou seja, a TV a cabo, canais em HD, que é pior ainda, né? Qual melhor a qualidade, mais atrasado tá. O maluco do Sage quer escutar no rádio. Ah, mas o rádio tem um quê de emoção? É mais emocionante. Tem um quê de emoção? Você tem a TV, você vai usar os dois? É claro. Ao mesmo tempo. Mas eu faço. Escolhe, né, amigo? Eu faço isso até com jogos diferentes. Eu tô vendo o jogo na TV e a rádio tá transmitindo um jogo totalmente diferente, cara. Pera aí, essa jogada não tá certa. Ah, não, mas é de outro jogo. Pera aí. O Sage falou que ele fez isso no estádio. Não, mas no estádio é comum. Pera, mas no estádio é normal. A galera não escuta nada, ela fica escutando o radinho. Você recebe informação do jogador que tá saindo, que tá entrando, essa história. Aí você perde todo o clima. Não, todo mas aquele abraço cabeça, com gente cabeça, gorda suada. Não tá entendendo o fator. Sabe quem que faz isso? Idosos. Pega qualquer idoso em estágio, ele sempre tá com o radinho lá. O meu vô, quando ia em jogo do Grêmio, lá no Olímpico, ele... Só que assim, meu vô não usa nem fone de ouvido, é aquele radinho colado na orelha, sabe? E vendo o jogo. É assim, isso é velho, isso é coisa de idoso. É verdade. Sabe o que é mais triste? Eu tenho meu radinho de pilha mono também, ele só funciona de um lado. Mono! Eu já levei ele muito pro estádio. Caraca, daqui a pouco o Sage ele vai comprar um daquele rádio AM de ondas longas que minha avó tinha de ouvir rádio da Noruega, as paradas assim, sabe? Caramba, não chega. Caraca, Sage! Mas eu gosto de radinho, cara. Eu acompanho rádio em jogos de rádio, cara. Eu adoro acompanhar futebol assim. Ah, então, mas eu tô dizendo, coisa de idoso. Meu pai, cinquentão, quase já 60. Já tá ali virando, né, Fer? É, já tá ali mais perto dos 60 do que dos 50. Elisa tá sempre com o radinho dele escutando o jogo. Meu pai assiste dois jogos ao mesmo tempo, da TV e do radinho, normal. Mas isso é coisa de idoso, tô então, falando. Aí eu falo isso pros meus amigos, assim, que eu como faço isso, eles me chamam de louco. Você é louco, cara. Porra, mas é mais emocionante assim. Mas você é louco mesmo assim, pô. Desculpa, seus amigos são meio certos, tá? Só dizendo. Pior que eu não critico eles, eles têm meia razão, mas ainda assim. Meia razão. Mas assim, a coisa da mania é que a gente... Custa pra gente perceber que a gente tem um problema, né? Precisa que as pessoas apontem pra gente e ainda assim demora pra gente se dar conta disso. Tem uma coisa que me dá um faniquito inacreditável. Coisas de roupa, sabe? Etiqueta saindo pra fora, alça de sutiã aparecendo. Sabe essas coisinhas que a roupa da pessoa fica 3 milímetros fora do jeito que deveria ser? Tu tá andando numa fila e tá aquela pessoa da frente tá com a etiqueta pra fora, daí tu fica... Aí você fica assim, meu santo Cristo, ou não. Sabe, se você avisa, né, se você mexe, às vezes realmente isso dá uma irritada. Quando, assim, são pessoas que eu conheço, eu já não peço nem mais permissão. Eu, tipo, pego ela pelo pescoço, escondo a etiqueta da blusa e falo, você sai vai me agradecer um dia. Descolar adesivo, tirar folha que cai no ombro da pessoa, sabe? Isso me dá um desespero tão grande e eu não sei por quê. Eu juro que eu não sei. Vou falar uma coisa. Sabe quando a pessoa, ela compra um eletrônico novo e vem com aquele plásticozinho? Eu acho aquele plástico irritante. E tem gente que gosta de deixar com aquele plástico. Gente, eu sou esse cara. É ridículo. Eu sou o cara do plástico. Quando eu vejo um celular, que seja, ou qualquer coisa com aquele plástico, a primeira vontade que eu tenho é de pegar e arrancar aquele negócio. Só que às vezes o objeto não é seu. Tu não pode simplesmente chegar e fazer. Mas eu faço, porque eu faço. Mas eu faço, foda-se, né? Eu vou lá, pego o aparelho da pessoa, tiro aquele plástico. E devolvo depois. O meu, acho que foi do meu irmão ou foi da minha mãe, sei lá, um deles tava guardando aquele plástico. E eu falei, mas por que tu não tira? Ele, não, deixa aí, tá protegendo. Então. Posso tirar? Não, não, mas eu vou tirar mesmo assim. Fui lá e tirei, horas. Cara, eu sou o cara do plástico. É revoltante. Não, mas ele já vem pra proteger, assim. Mas é feio. Mas aquele negócio começa a zoar, daí começa a ficar aquele cantinho querendo sair. É horrível. Não, você, não, não, não. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? É de graça. É uma merda de uma película. Caraca, gente, vocês têm uma... Coitado do plastiquinho. Sério, chineses fizeram esse plástico, a natureza chora quando você joga esse plástico fora. Exato, ele vai se degradar. É por isso que na verdade, é pela aquela pontinha que quer sair, sabe? Com aquela pontinha que não tá colada. Na verdade, mais. Ele já vem com uma pontinha pra você puxar, né? Ele já provavelmente vem com uma linguinha já exatamente feita pra você puxar de uma vez. E aí aquilo fica fora, tá? Eu até entendo, Mas eu ainda acho que, tipo, a propriedade privada deveria ser respeitada algumas vezes. Cara, o meu notebook tinha esse plastiquinho, cara. Ficou uns 6 meses, assim, sem mexer. E ficava soltando, ficava soltando, ficava soltando. Quase um ano um na frente da tela, assim. O plástico na frente da tela. Nas laterais da tela. Que agonia, vocês são malucos. Gente, esses plásticos me dão um problema também, sabe? Na verdade, eu tenho um problema com adesivos no geral. Então, de verdade, cara, trabalhar com contact, com durex, com essas porra tudo, me dá uma agonia. Porque eu não consigo acertar. Aí quando eu vejo um negócio desses grudado numa peça onde ele não deveria estar, me deixa puta da cara. Tira isso, pelo amor de Deus, tá feio. Você quer colocar uma coisa pra proteger? Põe uma capa de verdade, põe uma película. Esses plastiquinhos que vem com ele, não, para. Eu tenho agonia quando ele tá torto. Eu assim, não, não. É a vontade de tirar. Mas se eu tirar, vai estragar, já era, vou perder o negócio. Uma coisa que me dá um pouco de agonia também é quando tem essa. Você instala uma película num aparelho protetor e ela tá meio. Ou ela tá com alguma sujeira embaixo, ou ela tá meio torta. Aquilo realmente me consome. Ou aquela entendeu? Bolha, a bolinha que fica. Aquela que você não consegue tirar sem estragar completamente película ou plastiquinho. Isso realmente também me incomoda um pouco. Mexe um pouco, apesar de eu não ser uma pessoa organizada e metódica. Pessoas, outra coisa, por quê? Sério, por quê? Por que quando eu empresto um livro, uma preciosidade, uma coisa que tá na minha coleção, olha aí, que eu guardo o termo com que carinho, ela usa. Vamos ver. Que é um tesouro pra mim. Tá ali, eu trato bem, como se fosse um filho. Por que quando eu empresto pras pessoas, elas usam a merda da orelha no livro pra marcar a página? Vocês não sabem que estão cometendo um crime? Isso é crime! Vocês estão me matando aos poucos! Vocês estão fazendo com que eu morra 10 anos mais jovem por causa disso! Não, isso é sério. E essa é a pessoa que falou que não tinha mania nenhuma, hein? Eu tinha uma amiga, ela lia muito, ela adorava livros, mas ela não tinha esse mesmo carinho e consideração pela obra, entendeu? Pelo físico, eu emprestava meus livros, me dava. Eu tinha vontade de chorar quando ela me devolvia, porque ela sempre usava a orelha do livro. Gente, é só pegar qualquer papel aleatório. Pega mas, um papelzinho, olha, qualquer um. Eu confesso que eu consigo olhar para aquilo e imaginar, sabe? Parece que aquilo foi feito para isso. Parece. É tentador, algumas vezes. É claro, eu, por gostar, sei que você tem que usar marca-página. Mas eu fico imaginando uma pessoa que não tem esse cuidado. Cara, aquilo é um marca-página. O livro tem 500 páginas. Daí ela vai lá, marca na página 300 então, com a orelha do livro. Até 250 você vai com a orelha da frente, dá 250 pra frente com a orelha de trás. E pra um livro que tem mais do que isso, você faz o que? O meio, você não tem como usar. Pega um Game of Thrones, um dos livros da Guerra dos Tronos. Dá pra fazer com daqueles? Tô chorando, para. Para. Olha, dá pra tentar, a gente pode tentar cuidar da Fer. E aí você consegue escutar ao longe uma veiazinha estourando na cabeça da Fer. E não tem aquele negócio que quando você fala que não acredita em fada, a fada morre? É tipo a Fer. Ah, não, aqui ó. Assim, enquanto isso, pra poder colocar mais sal em cima da ferida, o nosso amigo Ivaldo Mugiwara colocou aqui no chat. Ah. Adivinha quem eu fazia isso? Com Harry Potter. Fer, calma. Mas respira. É o Mug, né? É o Mug. Então, essa minha amiga fazia isso com meus Harry Potter, por isso que é um trauma muito grande. Tá vendo? Por isso é um transtorno. Caraca, é por isso que a Fer hoje ela tem 867 versões de Harry Potter diferentes, em várias línguas e formatos. Não, só pra continuar no livro, por favor, queridos amigos, pra quem eu emprestei os meus livros, devolvam. Obrigada. Por favor. Fica... Só isso que eu peço. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com alguns há uns 6 anos, mais ou menos, tipo, os meus Harry Potter do 1 ao 4. Por favor, devolva. Eu sinto falta deles. Mesmo que eu já tenha outras versões, outras, eu sinto falta plural. Dos primeiros. Foi o primeiro livro que eu ganhei de aniversário do Harry Potter. Devolva. Aí, olha, eu vou me garantir que nessa parte vai tocar um violininho triste, sabe? Toda uma preparação emocional. A música favor, do Hulk. Devolvam os livros da Fer. Imagina ao longe ela triste, sentindo falta dos seus livros. Vocês vão conseguir viver com essa culpa? Eu acho que não. Eu vou tentar exemplificar isso. É, deve ter pra Fer. A simbologia funciona alguma, mais ou menos só. Se você imagina, se você tem um animalzinho, você tem um irmãozinho, você tem um filho, seria um como filho. Se alguém fosse à sua casa, tomasse o seu cachorrinho, tomasse o seu filho de você e não mais devolvesse. E quando devolvesse, ele tá todo zoado. Deixou cair no chão, deu umas porradas, entendeu? Tipo sem isso. Uma perna, é mais ou menos. Não, e detalhe, eu sempre fui uma pessoa, eu gosto de emprestar os meus livros, gosto mesmo. Porque eu gosto de incentivar as pessoas à leitura. Eu nunca fui, tipo, aquela pessoa, não, não vou emprestar, eu empresto. Alguém me pede um livro, eu empresto. O problema é que as pessoas não devolvem. Meu ex-chefe nunca me devolveu um livro que eu comprei com muito carinho, que era um livro, uma obra-prima, ele nunca me devolveu. Uma amiga de trabalho pegou meu livro e não devolveu. O colega de faculdade pegou um livro e não me devolveu. Eu acho que a Fer vai começar a chorar daqui a pouco. Eu tenho filhos, cara. Filhos perdidos pelo mundo. É o rancor. Mundo. E que ninguém me devolve. Caraca, ou seja, esse é o plot do que era a Senhora do Destino, que tinha esse plot mais ou menos. Tinha mais ou menos. Não é? É quase. Ai, chega de falar dos meus filhos perdidos pelo mundo. Que triste. Enquanto tá isso, triste, o Panda tá com a edição do Sandman do Rods há 3 anos. E ele nem abriu. E o Rods tá com o meu lombo dia das bruxas até agora, nunca mais ouvi Caraca, falar dele. Caraca, que filha da puta, ele cobra do Panda e nem leu o do Sage. Queridos, isso é amizade. Amizade é basicamente você passar raiva. Mas ao menos, eu acho que a Fer preferiria que tivesse com um de nós. Porque pelo menos ela sabe onde tá. Ela sabe encontrar a pessoa. Ela pode dar um fim na pessoa. É. Se ela quiser. Pode entendeu? Resgatar o tipo pobre. Tipo, cabeça que ficou com o meu mágico de Oz, eu fiquei 10 anos falando pra ele me devolver. Pô, até nem que foi me devolveu. Tanto tempo, vai. Foi o tempo de eu ler. Para. Nem vem. Se tiver levado tanto tempo assim pra ler. A coisa de manias, como a gente tava dizendo, é que, como eu falei, as pessoas percebem antes da gente. Essa de eu ficar arrumando a roupa das pessoas, elas perceberam antes. E vocês, teve alguma mania que vocês só perceberam quando outra pessoa apontou pra vocês? Vocês achavam que era que vocês eram completamente normais até alguém falar, cara, você é doidão? Eu tenho uma mania que foi quase assim. Apontem. Que, na verdade, eu tenho uma da Fer que eu vou apontar daqui a pouco. Mas, antes disso, eu tenho uma que eu reparei, não que me apontaram, mas que eu reparei quando eu editava o meu áudio, na época que eu editava. Tu fica, né? Tipo, papagaio repetindo. Exatamente. Que as pessoas eu tenho falam. Um problema, que é o seguinte, na tentativa, muitas vezes, de dar um destaque pra realmente, normalmente, uma piada, eu acabo inconscientemente repetindo a punchline dela. Rapidinho, punchline seria o fim da piada, que é onde tá a graça, né? Onde você tem a quebra e acha engraçado. Eu, por muito tempo, eu repeti o final da piada das pessoas. E isso me deixou maluco, porque assim, eu nunca tinha reparado que eu fazia isso. E do momento que eu reparei isso na edição, a minha vida foi um inferno, porque eu comecei a reescutar tudo. E eu fazia isso em todos os podcasts. E agora vocês vão voltar e ver que eu fiz isso inúmeras vezes, entendeu? Até que eu comecei a cortar das edições. Ô, cabeça, você não é o único é que faz isso não, cara. Por que eu faço isso? Eu sou maluco? Não tem motivo. Não tem motivo pra eu fazer isso, entendeu? Era realmente uma tentativa inconsciente de dar um destaque pra piada. Mas me parecia um maluco foda. Sabe o que é isso? É tipo... Sabe quando a gente aprende a fazer redação na escola? Redação de dissertação? Frase, comentário, tese, paráfrase de tese. É isso que você faz. Só que, tipo, enquanto você fala. Meu, eu faço isso no meio da risada. É muito estranho. Se vocês voltarem, não, provavelmente vocês vão encontrar isso. Eu tô me policiando pra que isso não ocorra mais. Não sei se eu faço ou não. Eu não editei mais. Eu tento cortar quando eu edito. Mas fica aí agora pra vocês caçarem essa minha mania. Eu tenho um hábito que às vezes não é muito legal, que as pessoas me perguntam uma coisa, independente do que seja, eu sempre respondo não. Não que nem o Hideki que fala não só porque quando a pergunta é genérica. Eu falo não do tipo, a gente vai sair hoje? Daí eu falo não. Ela a resposta era pra ser sim, eu falo sinal. Não. É, eu fiz isso hoje. Se a gente ia sair, ela falou não. Eu falei, mas por quê? Da onde veio esse não, né? O que tá acontecendo? Que eu não sei onde eu perdi alguma coisa. É uma necessidade patológica de tirar as pessoas. Eu peguei esse app com a minha mãe. Minha mãe me fazia uma pergunta. Eu sempre dizia o contrário do que de fato era. Só que a minha mãe, ela tem um pequeno problema. Ela não entende sarcasmo e ironia. Não entende, ela não consegue. Tipo, anos convivendo comigo, ela não conseguiu aprender quando eu tô sendo sarcástica, que é tipo praticamente todas as vezes que eu falo com ela. Então, ela tem muita dificuldade. Eu tento sempre fazer esses comentários assim, tipo, ela pergunta, vai ali na esquina comprar pão. Eu digo não, ou qualquer coisa do tipo. Ela não consegue entender que eu não tô falando sério. Só que eu percebi que eu transpus isso da minha mãe, que era uma coisa que eu fazia só com ela, só pra irritar ela. E eu comecei, tipo, no trabalho. Então, às vezes, as pessoas ficavam me olhando no trabalho, eu não entendia por quê. Porque elas perguntavam, Fernando, tu pode me ajudar com isso? Eu, não. Ou seja, elas olhavam pra Fer e pensavam, sua grossa do caralho, né? Por isso, assim, é uma mania meio ruim. Eu vou aproveitar esse momento. A Fê falou assim, não tenho manias, né? Ontem o papo era esse. Não sei o que eu vou fazer nesse podcast. Não, por que me colocaram aqui? E eu vou falar uma mania que ela provavelmente é uma mania, mas algumas pessoas podem até falar que é uma habilidade, talvez. Que é o seguinte, em toda e qualquer hipótese, em qualquer assunto, a Fê consegue fazer um link com o estado do Rio Grande do Sul. Independente mas é o sentimento do barista, assunto. Cara. Gente, eu acho sério, que isso é uma coisa não, genética, é sabe? Assustador. Os caras são isso barristas. Isso não é uma habilidade assim, só minha, é uma habilidade de todos não, os gaúchos. Não, mas, Odri, é genético porque os pais dela fizeram isso quando a gente conheceu os pais da Fer, entendeu? sério, é algo assustador. Você tá comentando, por exemplo, caiu agora o avião da... Você fala, cara... Vocês viram que caiu o avião da German Airlines, sei lá das quantas? A Fer fala, então, tem uma praça no Rio Grande do Sul que passou um avião em cima dela uma vez. Nessa praça é interessante, que teve uma ideia do prefeito, blá, blá, blá. Aí ela vai contar uma história inteira de como o Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso. E como ela tem saudade do estado do Rio Grande do Sul, aquele estado maravilhoso. Em qualquer assunto. É inacreditável, me assustou. Isso, eu repito, isso não é algo meu, não é algo dos meus pais, é algo de qualquer gaúcho. Isso é uma mania que, assim, é assustador pra quem é de fora. Pra vocês, eu acredito que seja tipo um almoço de domingo. Mas aí, você viu que aqui ela já conseguiu citar o Rio Grande do Sul de uma forma. Quando meu pai ia no antigo, no estádio do Grêmio lá, ela não precisava ter falado, ela podia ter falado, quando meu pai ia no estádio de futebol, ponto. Na verdade, não era meu pai, porque meu pai é colorado, é meu avô, eu falei. Seu avô, desculpa, perdão. Então, ela poderia ter parado, quando meu avô ia no estádio, porque assim, independe se era no Canindé, se era no Brinco de Ouro da Princesa, se era no do Itaquerão agora, mas não, ela precisou colocar enfaticamente que era no Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso, que tem a praça lá da Independência Gaúcha, sei lá das quantas, com tem? A flor do prefeito, sei lá, não sei. Tô imaginando que algum lugar do Rio Grande do Sul deve ter uma homenagem aí aos que tentaram se separar, aos separatistas, ah, né? Ah, não, homenagem à galera da Revolução Farroupilha tem tudo. Então, imagina que tem escolas, tem a Avenida estátuas. Bento Gonçalves, tem cidade chamada Bento Gonçalves, tem cidade chamada Garibaldi, tem cidade chamada Farroupilha, em Porto Alegre tem uma avenida que chama Farrapos. Gente, eu acho que assim, de verdade, o Rio Grande do Sul é o estado mais hipster do rolê, entendeu? Porque eles são tão... eles, assim, eles não querem ir com a gente ser brasileiro, entendeu? Nunca quiseram. Mas eles não são brasileiros. Não, nunca. Ponto. Você vai falar, não, eles são brasileiros? Não, gente, é outro país. Eles não são brasileiros. Eles são países independentes. Não, eu não sou brasileiro, eu sou gaúcha. Essa é a diferença. Aí depois a gente ri dos paulistas retardados querer levantar pra placa de São Paulo é meu país? E é isso. Quem aqui sabe cantar o hino do seu estado? Ninguém. Só eu. Não faço ideia. E sabe o que é uma coisa que me deixou revoltado? Não é mania, mas os gaúchos não cantam nem o hino nacional. A porra do hino do país. Só canta o hino do estado. Mas eles cantam do país deles, peraí. A gente canta do Brasil também, nem vem. Eu sei do Brasil decor também, nem vem. Nem vem, nem vem. Você, do que estado também. No estádio de futebol, o único momento onde as torcidas se unem é pra cantar o hino nacional. Menos quem é a torcida gaúcha, seja ela azul ou vermelha. Que absurdo. Pelo menos eu acho que a Fer talvez concorde comigo. Que São Paulo é um outro planeta, eu não tô dizendo isso no bom sentido, entendeu? São Paulo tá numa esfera diferenciada do resto do mundo. E assim, talvez a Fer... O apego que a Fer e outros gaúchos tenham pelo Rio Grande do Sul é porque, querendo ou não, a comparação com outros lugares não é das melhores, entendeu? E olha, eu vou dizer que eu conheço, por exemplo, alguns baianos que são tão bairristas quanto nós gaúchos. Então, assim, é que vocês paulistas, vocês não têm nada que prenda vocês à terra de vocês. Vocês não têm identidade própria. Qual que é a identidade do paulista? O que é uma coisa que define os paulistas como um todo? Não tem! Não superioridade. Não tem personalidade, entendeu? Evolução. Olha aí. Eu não sei se tem várias. Ser o centro do país, né, cabeça? É, então é. Ser o centro do país, eu não sei o que vocês preferem. O centro do país econômico. Que conseguiu ficar sem água. Parabéns pra vocês. Ô, Tri, a característica principal dos paulistas e paulistanos é achar que eles são o centro do universo. Isso foi algo que eu percebi estando aqui. Todo mundo me pergunta. Mas tu saiu do Rio Grande do Sul por quê? Porque lá não tem emprego? Tu tem uma vaca? Tu tem uma fazenda? Não. Tem. Não, eu vim por motivos pessoais. Se não fosse motivos pessoais, eu continuaria no Rio Grande do Sul, porque lá sim tem mercado de trabalho. Lá eu tinha a minha vida profissional. Lá as pessoas eram legais. Eu nunca vi uma vaca fora alguns metros de distância. Eu nunca tive uma vaca. Eu montei cavalo uma vez na vida. Então não vem me tirar, me encher o saco, porque tu é um filhinho de papai que foi criado em apartamento. Não. Fica aí com São Paulo sem água, o concreto, me torra. Isso não é. Que absurdo. Pode... Fica aí com esse ar poluído, fica aí morrendo, morrendo. Essa galera aqui em São Paulo tá sempre morrendo. Tipo, é impressionante o quanto fica doente. Eu não sei se é manha que fazem. Desabafo. Caraca. E troca de carícias, né? Tô vendo. Eu tava assim, eu admito que assim, eu tô feliz que finalmente eu tenho uma chance de falar mal de São Paulo. Falou a Adri de Paulínia, que não tem nem prefeito. A Adri é mineira, pra começar, então nem defendendo, cara. Eu não tô defendendo. Eu juro pra você que a hora que eu for embora de São Paulo, tipo, eu vou passar a fronteira mandando os dois dedões pra cima, porque fodam-se vocês, eu não volto nunca mais, entendeu? Eu tô falando o estado inteiro. É, pra vocês perceberem, eu amo esse lugar do fundo do meu coração e é. Enfim, vai voltando ao podcast, né? Gente, esse cast não tem tema mais, né? A gente tem uma mania que é de fugir do tema. É, eu acho que assim, essa é a mania que define o projeto X Podcast. Ainda mais quando a pauta, tá? É assim, a pauta desse podcast é mania escrita em letras garrafais em Comic Sans. Comic Sans, cara, é essa que pauta. Pariu. E adivinha quem que fez essa merda? Claro, o senhor Lucas Rechidan, também conhecido como Cabeça, cuja missão de vida é me infernizar, porque eu falei. Eu fiz a pedido da Dri. A pedido da Dri? A pedido da Dri, que absurdo. Foi, ué. O Sage viu. A Dri pediu a pauta, eu fiz uma pauta, como ela pediu. Mas tudo bem. Aí vocês entendem o que é a minha vida, né? Outra mania da Dre é colocar a culpa no universo. Tá, mas o universo trola ela toda hora. Olha, esse é o problema. A culpa é que o universo tem a mania de puxar o meu tapete, né? Tem isso. Aí, vocês ó, tão... olha a galera falando, ó. Tem a galera que nem tá ouvindo a gravação e falou que já estão sentindo bullying comigo. É claro, eu sou sempre injustiçado nesse podcast. Ai, mas eu tô sentindo a cabeça de sentir injustiçado pelas coisas que ele faz. Ah, não. É claro, eu um dia vocês vão entender, um dia eu serei um mártir. Assim, eu acredito que um dia ainda vão levantar estátuas em meu nome. Frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how this ends. A clock ticks till it breaks your glass and I drown in you again. Eu não sou uma pessoa de tantas manias assim. Eu tenho pequenos faniquitos, que assim, eu não, são coisas nas outras pessoas que me irritam, só que eu sou cercada de pessoas com manias muito tensas que acabaram meio que respingando em cima de mim. A minha família inteira tem mania de limpeza, e assim, ela se manifesta de formas diferentes. O meu pai e minhas tias, por parte de pai, tem obsessão por limpeza. E a minha irmã, ela pegou uma versão dessa mania que é obsessão por organização. Se você tira as coisas que ela coloca numa determinada ordem, se você desloca 2 milímetros pra esquerda, ela vai te dar uma voadora. Esse tipo de coisa influencia você primeiro porque eu sou uma pessoa desorganizada por natureza. E eu não tenho essa neura com organização. Assim, as coisas não precisam ficar alinhadas milimetricamente, medidas com regra, organizadas por cor. Não precisa disso. Mas a minha irmã acha que precisa. Só que aí eu percebi de uns tempos pra cá que eu acabo fazendo algumas coisas tendo essas neurazinhas em vista, entendeu? Sabe, tipo, querer alinhar as coisas muito certinho. Eu ainda não tô no nível da minha irmã, ainda não tô no nível Monk, mas eu tô percebendo que eu tô me aproximando disso. Essa obsessão por organização e mania de limpeza. Eu acho legal a gente ser organizado, claro, a gente tem que manter o nosso ambiente limpo e tudo mais, mas quando você passa do limite, você se torna muito, muito chato. Eu acho que organização é relativo. É isso, eu tenho a minha organização desorganizada. Eu sei aonde a minha bagunça está localizada, então me deixa, que tal? Minha mãe, né? Minha mãe chegou aqui em casa e olhou assim, nossa, mas tá tudo uma bagunça, daí eu olhei, mas olha minhas estantes com livros dela, é, mas só isso que tu organiza também, né? Claro, porque eu organizo da forma correta, o que eu tenho carinho especial, o resto foda-se, tu nem aí se tá bagunçado, não me afeta. Se eu quiser guardar meia na gaveta debaixo da cozinha, eu guardo, a gaveta é minha, a meia é minha, é a minha organização, o que você tem a ver com isso? Cadê a BNT, por acaso, tem um padrão de organização de armário? Eles que gostam de meter o dedo em tudo? Claro que não. Mas é aquela coisa, organização é relativa e tudo mais. Mas eu acho que só quem conviveu com uma pessoa com mania de limpeza sabe o quanto é insuportável. Não importa o que você faça, nada tá bom o suficiente, entendeu? Tem uma história interessante que a minha mãe tem uma versão diferente dessa mania por organização, mas é com uma coisa muito específica. Ela tem mania de organizar os varais de roupa que ela faz. Tipo, ela é uma pessoa organizada e tudo mais, mas ela não tem tanta treta, nem tanta neura. Exceto com a merda do varal. Os varais dela são impecáveis. As roupas são perfeitamente alinhadas, organizadas por tamanho, organizadas pelo dono da roupa. Falta ela medir com a régua o tamanho, onde que vai ficar o prendedor. Tudo muito certinho. E eu não tenho tempo pra isso e não tenho saco pra isso. Aí quando eu vou colocar a roupa no varal, eu coloco tudo bagunçado. Eu juro pra você, já teve vez a minha mãe desfazer o meu varal e fazer de novo. Nossa... Cara, mas aí o que você tem que fazer? Ir lá e zonear de novo. Assim, mas é a minha irmã leva isso a um nível acima. Porque essa é a única coisa com a minha irmã é desorganizada. Ela não tá ligando muito pra isso também. Aí teve uma vez que ela decidiu que ia encher o saco da minha mãe. E ela deliberadamente fez um varal desorganizado. Só que quando uma pessoa extremamente metódica resolve fazer uma coisa bagunçada, a bagunça vai ter uma precisão cirúrgica. Ela fez o possível pra colocar as peças mais diferentes que ela conseguiu. Ela pensou na ordem que ela fez. Então, tipo, foi um caos organizado. Só que eu jamais teria conseguido fazer uma coisa tão bagunçada, tão bonita que nem aquela. O engraçado foi que quando a minha mãe chegou em casa, sabe quando você vê a veiazinha pulando na cabeça da pessoa? Sei. Foi essa a reação. Gente, eu achei aquilo tão lindo. Nossa, eu me senti de alma lavada. Depois disso, ela nunca mais encheu o saco com o meu varal e nem com o dela. Claro, ela continua com a obsessão dela por organização de varais, mas pelo menos ela não obriga o mesmo em cima da gente. Mas é engraçado isso, quando uma pessoa com mania de organização, ela resolve ser desorganizada, entendeu? Porque, tipo, ela vai querer colocar ordem na bagunça, só que, tipo, sem de fato organizar a bagunça. Ela vai querer fazer um caos organizado. É meio doido, mas é engraçado, entendeu? É tipo eu e a Fer tentando falar baixo. dá. Ou vocês tentarem falar pouco também. Não dá, isso. Gente. É, então, é uma tentativa ridícula. Porque você abaixa por 5 segundos e vai aumentando. Você vai voltando, né? Eu entendo mais ou menos esse sentimento aplicado dessa forma. Um outro tipo de mania que eu acho que vocês vão identificar. Vício de linguagem. É um tipo de mania. Nossa. Ah, pra quem edita podcast, então se identifica todo mundo que tem vídeo de linguagem aqui nesse você site. Você começa a pegar todos os tipo, vídeos. Tipo, o Mugi falando várias vezes, tipo, toda hora. Meu Deus do céu. Ou, nossa. Eu fiquei, senhora. Ontem à noite eu fiquei editando assim, outro tipo. Ah não, de novo, puta que pariu. Isso me irritou tanto, cara. Mas é engraçado que a gente não tem, nenhum de nós tem o direito de julgar os tiques não, verbais dos verdade, outros. Na verdade a gente tá aqui pra isso. Em tese, a gente não tem o direito de julgar por uma razão muito simples. Os nossos são piores, entendeu? Todo mundo aqui tem um tique. Vale por você que não termina as frases. Eu, ao menos, termino as minhas frases. E repete a frase dos outros, né? Ok, eu tô dando uma ênfase. Melhora mais do que faltando. Mamãe sempre disse. Não, mas todo mundo aqui tem vício de linguagem. Fala não, cara, claro, fala a gente, né? A gente memoriza os vícios de linguagem alheios porque a gente edita o áudio de todo mundo aqui, né? Aí a gente acaba memorizando desde, sei lá... Menos o cabeça. Regionalismos que a gente fala, que é o caso da feira, às vezes o tenche. Palavras que a gente repete, igual os infinitos tipos do Mug, ou sabe esses ou repetir as coisas. Ou... É vício que a gente vai pegando e à medida que a gente vai editando, a gente vai prestando atenção. Só que quando você fica ciente de uma mania, é só metade do caminho. Não, na verdade, quando você fica ciente, é o inferno. Porque aí você vai começar a perceber todas as vezes que aquilo acontece. Sim, só que você não consegue parar. Isso é que é a pior parte. Ah, sim. De qualquer mania. Quando você percebe uma mania, é a pior coisa do mundo, porque você não consegue parar. É infernal. Olha, uma mania que eu tenho nesse caso, que não é vício de linguagem, mas assim, eu tô sempre olhando com o meu relógio. Eu tô com o relógio de pulso, eu tô sempre olhando. Mas eu não preciso olhar, mas eu tô olhando. Eu não tô com o relógio, mas eu tô olhando. Mas assim, eu tô olhando o relógio. Mas eu não tô com o relógio. É um vício incontrolável que eu tenho. Não dá certo assim. Ah, mas eu acabei de olhar um minuto atrás. Mas eu tô olhando de novo. Mas por que você tá fazendo isso? Porque é incontrolável essa situação. É hoje o vício de visualizar notificações no celular. Você acabou de olhar, mas você olha de novo. Isso acontece comigo quando eu tô acordando, na verdade. E de novo. Na verdade, é o seguinte, eu tenho uma mania muito recente que tá me irritando pra caramba. Que é o seguinte, isso acontece com muita gente. Você tá dormindo, aí de vez em quando na madrugada você acorda uma vez rapidinho, mas você já volta a dormir, né? Logo, pra continuar com o sono, né? Só que o que eu faço? Eu tô dormindo, aí a primeira vez que eu dou aquela acordadinha rápida, eu pego o celular pra ver o Twitter, cara. Assim, não, mas é 4 da manhã, seu desgraçado, volta a dormir. O que você vai fazer no Twitter, seja 4 da manhã? Eu vou ler, cara. Mas ler o cara, quê? Mas quem vai estar postando qualquer merda? Por isso que eu tenho manhã? Os seguidores que ficam postando as coisas de madrugada pra ficar lendo, cara. O problema vocês é isso. Vocês todos precisam de tratamento. Olha como o vício do Sage condiciona a atividade dele, porque ele falou que ele segue pessoas que postam de madrugada para ter algo para ler. Então, em vez de fugir dessas pessoas... Aí eu penso assim, velho, seu idiota, volta a dormir, porra, 4 da manhã, volta a dormir, você vai ficar com um monte de... Depois você fica reclamando que tá com sono o dia inteiro. E aí eu fico aí, 4 da manhã, fico até 5 da manhã, depois às vezes até 6, até 7... É que você é idoso, você não precisa dormir muitas horas. Caramba... Né? Mas uma pessoa comum, isso deve dar pra trazer problema. Isso tá me incomodando muito, cara. Esse vício, porra, essa mania. Eu preciso parar com isso. Não sei como. Com texto mal escrito. Gente, quando eu leio aquele texto que tá faltando a vírgula, que a pessoa botou palavra a mais, que tá ali aqui, até um erro de português simples não me irrita tanto. Mas quando a pessoa, ela escreve um texto com um contexto muito zoado, tipo, porque assim, sabe aquela pessoa que ela escreve uma frase, mas ao invés de pontuar corretamente, ela põe um ponto antes da frase terminar e a frase não faz o menor sentido? Nossa. Gente, como eu odeio. Assim, me faz mal. Me faz muito mal. Ontem eu tava vendo realmente... Dá uma dor no coração. Gente, a vida da Fer vai ser curta, cara. Sinceramente. Com certeza. E a Fer é uma pessoa calma, né? Ela tem temperamento bem equilibrado. Ontem a Fer tava discutindo lá com um rapaz no Facebook. E eu tava vendo a forma como ele redige. ele escreve como se ele estivesse escrevendo, sabe esses Fortchan, BRG da vida que você escreve em pequenas frases, mas ele não, as frases não têm fim. Então ele começa com... Ele, é isso que a Fer tava falando. Ele põe um ponto e termina a frase, mas ela não terminou. Ela termina na frase de baixo, que começa novamente com letra maiúscula e termina com ponto final. Cara, revoltante. Porque, assim, eu, às vezes eu tenho dúvida se a mente da pessoa funciona daquela forma, entendeu? Porque às vezes é assim, às vezes o cara é maluco, a cabeça dele funciona errada, tipo a do Mugi. Sabe, entendeu? Aquela pessoa, ela quer mostrar que ela é culta, engajada, então ela vai dar o seu posicionamento político pelo Facebook. Daí ela escreve um texto gigantesco, sem pontuação, só vírgula, sem pontuação. Daí eu fico pensando, cara, eu não me importo com o que tu tá escrevendo. Tu pode estar defendendo a porra da ditadura militar, se tu quiser. Mas, pelo amor de Deus, põe ponto. Escreve correto. Argumenta direito. Não, não me escreve errado, sabe? Porque não, não senão... Não pode ser o rolê, né? Não, gente. Defende a merda da ditadura direito, se tu quer defender essa porra. Mas não me zoou o negócio. Não me zoou o português, entendeu? Caraca. Fale mal, mas fale direito. Fale direito, né? Um dos destaques desse podcast, não fode com o português, né? Pode colocar lá. Não fode com o português. A gente sabe que é uma língua chata. Ela cheia de regrinhas. Mas assim, tem um mínimo. Tem um mínimo que a gente consegue manter, assim, um mínimo aceitável. Ponto e vírgula. Aprendam a usar isso. Ponto e vírgula, pelo amor de Deus. Não, isso tá indo pro nível 2. Calma, Fer. Você tá indo pro nível 2. O ponto e vírgula é avançado demais. Não, ponto e a vírgula. Não. Ponto e vírgula. Ah, aprender tá, a usar não, os dois. Não o sinal ponto e vírgula, entendi. Não. Não, sabe qual que é a minha treta pessoal? Pessoas que não sabem desligar a merda do que é verdade. O Mug tem essa mania. Caps Lock. Por que você tá gritando? Tá gritando por quê? Com essa droga de Caps Lock ligado. É isso que me irrita, cara. Vocês, quando eu vejo um texto grande em Caps Lock, qual que é a imagem que me vem na cabeça daqueles tiozões de 40 anos que comentam no G1 pedindo a volta da ditadura? É essa a imagem. Eu não consigo desassociar desse tipo de cara. Entendeu? O texto pode ser a coisa mais linda, mas, tipo, eu não consigo ler um texto inteiro em Caps Lock no Facebook ou onde sei lá que seja, sem achar que é um tiozão de 40 anos comentarista do G1, entendeu? Isso me dá um desespero. Às vezes até mais do que erro de português, sabe? Porque quando a pessoa escreve tudo em caps, é ameaçador, de verdade. Me faz mal, sabe? É muito tenso. Eu preciso contar agora pra vocês um vício. Eu sei que faz mal, que prejudica a saúde, minutos. Que eu não a deveria não fazer tinha isso. Há 50 minutos atrás, mas tudo bem, vamos indo. Eu sei que é algo que a gente deveria evitar, que não faz bem pra nossa saúde. Eu entendo, mas é difícil, é um vício mesmo, eu não consigo controlar. Ler comentário. Nossa, nem me fala. Ler comentário. É um... Eu não sei por que eu faço isso. Eu sei que não é certo, eu sei que eu tenho que evitar, talvez eu tenha que entrar num comentaristas anônimos, sei lá, leitores de comentários anônimos, alguma coisa assim. Mas é difícil, porque tu vai lá e tu começa a ler, daí tu não sabe se tu chora, se então, tu ri. É uma sensação muito estranha ler aqueles comentários, é um submundo. Você percebe que, tipo assim, estranho. Não tem aquilo, todo Fer, modo da internet. Aquilo é uma janela pra uma outra realidade. Porque não é possível que aquelas pessoas convivam no mesmo universo que a gente. No mesmo plano de existência que a gente, né? É, algumas vezes, claro, tem ali besteira, vai ter coisa que você tá acostumado, mas assim, tem alguns exemplos ali que, assim, me intrigam. Eu acho que o vício tá nessa busca pelo desconhecido, pelo bizarro. Sabe o que eu acho, de verdade? Qual que é o grande problema? É o ser humano. Também, mas a gente entra de novo a questão do círculo vicioso. Você lê um comentário, fica puto, decide que nunca mais vai ler, vê uma página inteira de comentários, quer saber por que deu aquilo, lê o comentário de novo e o ciclo de estupidez se completa. É esse o ponto. A gente não tá preparado ainda pra se libertar disso, por mais que a gente queira. Isso me lembrou um vício, não sei se é um vício, mas talvez seja um vício mesmo que eu tenho, que é o seguinte: toda vez que na minha timeline aparece qualquer tipo de postagem, comentários, textos inflamados ou textos que normalmente vão causar polêmica, eu abro os comentários pra ver o circo pegar fogo. Porque eu sei que vai acontecer. Também. Algum lugar, alguém foi assim, totalmente contra de uma forma agressiva. E é ali que eu quero ver o circo. Eu não conheço aquelas pessoas, eu não conheço quem escreveu o texto, eu não conheço quem replicou de forma violenta e agressiva, mas eu quero ver aquilo pegar fogo. Eu não sei porquê. Eu não sei se é um meu lado que gosta do caos, que gosta da desordem, Eu não sei. Eu acho mas, que assim, isso é masoquismo mesmo, cara. Apenas masoquismo. Não, mas assim, não é nem a questão de... às vezes eu nem tô de um lado ou do outro. Pra mim, dane-se, entendeu? Eu não tô ali pra julgar a opinião das pessoas, mas eu gosto de ver as pessoas se ofendendo, entendeu? Eu gosto de ver elas brigando sem você sentido. Você é uma pessoa horrível, cabeça. Sabe aquela imagem do... o gif do Michael Jackson comendo pipoca? É aquilo. Eu me sinto naquele momento, entendeu? Quando eu vejo as pessoas se xingando sem motivo algum. Olha aí. E quão mais absurdos os motivos, mais divertido. Tipo, religião. Religião sempre dá umas tretas inacreditáveis, assim. Onde ninguém tem argumento pra lado nenhum, entendeu? É muito divertido. Cara... muito divertido. Eu lembrei de uma mania que eu tinha também, alguns anos atrás. Eu gostava de entrar muito no Yahoo Respostas. E ia entrar naquelas perguntas mais bestas ainda, sabe? De matemática e tal. E eu gosto de ver a ignorância das pessoas, cara. Pode ser isso também, seja. Talvez seja uma forma de eu me reconfortar vendo a ignorância. Eu vejo, por exemplo, aqueles quadros assim de pôster de resposta do Enem. Muito errado. Eu falo assim, cara, que engraçado, cara. Era muito divertido ver a ignorância. Engraçado, define engraçado. Eu gosto de dar risada assim. Porra, eu sei, eu vou pro inferno por causa disso, mas, velho. A gente tem gosto por ver a humanidade definhando. É estranho. Exatamente. Parando pra pensar, tem alguma coisa errada, realmente. E normalmente algumas postagens elas me causam uma outra emoção, que é: eu leio algo, eu não concordo com aquilo que eu estou lendo, eu escrevo um texto gigantesco de contra-argumentação, leio, releio, respiro e apago. Mas... aquilo já me acalma. Tudo que... me alivia. Assim, eu entendo isso. Mas porque... você faz o certo. Porque normalmente nessa situação, primeiro, você não vai convencer o cara. E o cara não vai te convencer. Não. E aí você... essa seria a discussão que eu quero ver. É isso que eu quero ver, entendeu? É quando são duas pessoas que não vão dar o braço a torcer nunca. Porque se o comentário for... o cara posta um comentário A inflamado, B contra-argumenta com razão, e o terceiro fala, realmente, você pode ter razão, aí não tem graça. Aí realmente me broxou. Não, não é isso que eu quero. É por isso que tu tava olhando aquele comentário. Exatamente, eu tava vendo. Eu tava me divertindo muito. Mas tudo bem, não era a mesma coisa, porque um lado você tava mais com bem mais razão que o cara. Né? É mais legal quando nenhum dos dois tem razão, entendeu? Os dois são extremos, absurdos. Quando os dois tão falando merda, então, e aí vem o terceiro e coloca um terceiro assunto no meio. É muito legal quando isso acontece. Eu tenho essa mania, eu sou essa terceira pessoa, botar a linha na fogueira. Assim, vamos causar um pouco mais de discórdia? Vamos? Eu tenho essa mania. Caraca, chata. O que semeia a discórdia, eu não consigo, sabe? Eu queria de verdade... Adriana, que eu gosto. Adriana, que eu gosto de acompanhar os surtos dela de rebeldia nas redes sociais. Não, é porque entendeu? Assim, porque eu não consigo ficar de boa, entendeu? Essa é a minha mania. Eu me faço mal de propósito, sabe? E, tipo, eu vejo um negócio que vai me deixar puta na cara e ainda assim eu insisto pra ver, porque eu sou uma imbecil. Não tem outro termo. Eu sou uma idiota, entendeu? Odri, tu tem que fazer o que eu faço. Não! Escreve não, tudo não, que tu tá não, sentindo não, e não, depois não. Apaga. Para, é Fer, o que eu acaba faço. A graça. Eu alivio o meu estresse, mas eu não perpetuo essa violência, esse ódio. Mas aí acaba a graça. Essas a diversão brigas. Vai embora. Cara, mas o lugar mais bizarro é o YouTube. O YouTube não faz o menor sentido. Os comentários do YouTube não fazem o menor sentido. Não, não faz o menor sentido. Eles não foram feitos nada. Pra fazer sentido. Eu gosto de ler os comentários